2 horas de partida, todo mundo tem 3 horas de partida. O 8062, confirmação de turbulência leve moderada no ISO 350 e 360. Afirmativa, tá comando. 305, a linha da cola, pista 28, vento 190 graus, 069. A linha da cola 28, vento 3605. Lança, bateu 23, lança, bateu 24. Bomba 805, tem que pôr o número mais. No 4, resiste. Boa noite, sempre com o cartão de nota, mas chega 3, 9 de alcance. Danhada Cari, Salvador, da presença da toda a posição máxima, com o trono sempre maior. .305 da colada aos 35, controle 119 decimal 35, bom voo. 3305 PM, tenha uma boa noite. Obrigado. Controle Salvador, é o 3305, passa 1500, perfil Aron. 3305, contato radar, sobre mantém nível de voo 330. 3305, sem restrições ao 330. Tá 3178, Felipe. Tá 3178, qual é o número mais? Espero que você faça um grande... Astra para Mach 7980. Buena prueba de Jonathan, como espero. O 6747 Brasília, 123 decimal 0, terminal 273.1. O 007 para Cambrio, em Brasília, no 24, no 25, no Terra, no 26, no 25. No 606, boa noite, o presidente de São Paulo, se mantém vivo, 3711. Os 305, chama centro Recife, frequência 26, decimal 85, alterno 2545. Centro 305, ciente. Chegada Gato, Kilo, Alfa, Romeu. Brasília, 1, 2, 3, 0, perna 1, 2, 7, 6, 9. E a habilidade agora é 1-2-0. Após a radial 235, deverá continuar a navegação na próxima. Com 205, aguardando a chegada na próxima. descida ao nível 160, só 3.5, 2.0. Bomba 7 no 4, Salvador em 1.9, decimal 3.5, bom fugida. Controle Salvador, Golo 704, na Puro de Mare, décimo 150, boa noite. Golo 704, acione identificação, desça via chegada Mare, ajuste no 017. Via Mare, Golo 704, pista 10. Descida nível 1 no 7.